rádio Canção Nova da Divina Providência, ZYK768 AM, 1090 kHz, Paulínia, São Paulo. Rede Canção Nova de Rádio, nós espalhamos o amor pelo ar. Muito bom dia a vocês, são 9 horas e 1 minuto. Você está sintonizado na Rádio Canção Nova FM 89.1, mas também quero cumprimentar toda a rede Canção Nova de Rádio, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, que esteja nesse momento, e quem quer que esteja. Que Deus abençoe essa manhã de sábado, esse dia maravilhoso. Estamos em janeiro e com ele uma campanha, né? Janeiro Branco é uma campanha ainda nova, que merece atenção, hein? A campanha, o objetivo é mobilizar a sociedade em favor da saúde mental, mudando o comportamento acerca de tabus sobre saúde mental e promovendo mais possibilidade de saúde mental a todos os indivíduos e à sociedade como um todo. Qual a sua trilha? Obrigado pela sintonia, pela companhia nessa manhã de sábado. Você que ouve muita música de boa qualidade é assim, funcionava. Aprendemos juntos também com as nossas reflexões. E nessa semana nós comemoramos no Brasil o Dia da Gratidão. É comemorado no dia 6 de janeiro, que providencialmente é no dia de Santos Reis. Solta um pouco daquela moda aí, aquela folia de Santos Reis para nós, Manuel. Íntegra, só para lembrar que esse dia é dia da gratidão, no qual também os cristãos relembram a chegada dos reis magos após o nascimento de Jesus. Em 21 de setembro, a data é celebrada mundialmente. Falar em agradecer, meu irmão e minha irmã, pelas coisas boas, faz com que muita gente associe somente sendo um ato de religiosidade, pelo contrário. Porém...